minha igreja. Daqui eu vejo altos manos, um a pá de mesas, um fumando cigarro, outro combinando as fitas. Naquele banco novo que abriu, tô na estiga. Enquanto eu troco ideias com meu criador, eles estão fazendo o que manda o adversário. Aí neguinho, neguinho, olha aquele carro. Fica na manha, véi, se não dá tudo errado. Um apá de mano preso chora pra sair. Um apá de mano solto não tá nem aí. E eu daqui observando todo o movimento. Mais um que vira bandido, mais um que vira detento. A molecada na favela passa o dia na rua. Vigia o morro, mas fica na sua. Do outro lado playboy só quer tirar onda, não fica na manha. Por isso desanda cada palavra um refrão. Cada refrão uma música, cada brilho um revólver. Debaixo da blusa, cada minuto que eu clamo a Deus por sua vida. Cada segundo no pecado você desperdiça. Qual é que é, playboy metido a Peter Pan? Abra seus olhos agora ou fecharão amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Então pare um pouco, se liga. Pense mais se você não botar fé. Pode crer, vá em frente quando chegar no inferno. Dê um grito pra cima só pra lembrar, moleque, que a sua mente não combina com a minha decência. Mastiga minha mente reduzindo a minha inteligência. A inocência é subnegada quando você deseja pecar. Então não tente explicar, não tente se desculpar. Ei, mano, sai desse caminho, já passei e descobri que isso não é viver. Ei, mano, saiba, Jesus Cristo é a vida e quer mudar sua maneira de viver. Ei, mano, sai desse caminho, já passei e descobri que isso não é viver. Ei, mano, saiba, Jesus Cristo é a vida e quer mudar sua maneira de viver. Quer saber? Agora eu vou entrar. O clima tá ficando tenso, bala vai rolar. PM chega de um lado, bandido chega do outro. Quem ficar no meio vai levar pipoco. O tempo passa e eu aqui de joelhos no chão, chamando a Deus, falo Deus, clamo a Deus em minha oração. Cada palavra um refrão, cada refrão uma música, cada brilho um revólver. Debaixo da blusa, cada estiga é só mais um motivo. Fecho o nariz, puxo o pó, puxo o dedo, é um tiro. Uma dona Maria chorando pelo seu filho. Eu sei que pra você isso não é importante. Na Ceilândia acontece isso a todo instante. Podia os manos pararem de se matar. Podia pôr a cabeça pra raciocinar. Vingança, morte não recompensa. Maior que o mal é o bem, então vença. A vitória vem quando sabemos defender o que é certo. Os burros ficam pra trás, nem todo mundo é esperto. Manos, minas, queridos, queridas, o melhor que vem de Deus foi feito para você. Mas como filho pródigo você prefere comer as bolotas dos porcos. À meia-noite ofereceram sua alma nos túmulos dos mortos. Demônios saem sedentos pra encontrar seus destroços. Dilacerar sua carne e limpar os dentes com os ossos. O livramento vem de Deus, pode que eu concordo. Mas só que Deus não tem parte com iniquidade, isso é lógico. Só que Deus não tem parte com iniquidade. Ei, mano, sai desse caminho, já passei e descobri que isso não é viver. Ei, mano, saiba, Jesus Cristo é a vida e quer mudar sua maneira de viver. Ei, mano, sai desse caminho, já passei e descobri que isso não é viver. Ei, mano, saiba, Jesus Cristo é a vida e quer mudar sua maneira de viver. Tá chegando muita gente. Uma pá de velho, crianças, adultos, adolescentes. O culto vai começar. O grupo de louvor acabou de orar. Ó, saiba que não tá em tempo de brincar. Não tá, pois há milhões de pessoas que vão se afundar. Por isso eu faço peso crente pra mudar sua mente. É de blue capacitado, inteligente. É Deus na frente, os manos com a gente. Aí, mete o pisante pra pisar em serpente. Haha, esquenta não, véi, tô preparado. A língua afiada, a bíblia do lado. Tem muita gente que embaça, o clima é muito pesado. Mas eu não tô nem aí. e sei muito bem o que eu faço. E pode crer que eu faço e faço muito bem, pois só separa Deus pro seu louvor também. Não adianta desligar meu microfone, pois eu sei gritar. Não adianta embaçar, não adianta desligar o deck, pois canto sem playback. A obra de Deus não vai parar por aqui por causa de você. Segura a onda, ladrão, olha a rajada de rima esperando você. Saia do pecado, senão tu vai morrer. Então não, não, pare, pare, chega. Aviso e falo alto pra que não se esqueça. É hora de botar pra funcionar a cabeça. Sinto muito, mas suas falsas orações não me enrola. Sinto muito, meu senhor não tá pedindo esmola. Sinto muito pela sua humildade fingida. Sinto muito, isso nunca curaria as feridas. Só de Cristo Barrabás, pergunto mais uma vez. Condenem Cristo, eu sei, responderão vocês. Pois não se importam com o sangue inocente derramado no chão. Sua mentira e hipocrisia não convencerão. Ladrão, ladrão, lembro de dois pendurados na cruz. Um foi parar no inferno, outro subiu com Jesus. A sua escolha é assim, você tem duas saídas. Morra com o diabo ou entregue a sua vida pra Cristo, a saída. E não se deixe levar por suas más companhias. Ei, mano, sai desse caminho, já passei e descobri que isso não é viver. Ei, mano, saiba, Jesus Cristo é a vida e quer mudar sua maneira de viver. Ei, mano, sai desse caminho, já passei e descobri que isso não é viver. Ei, mano, saiba, Jesus Cristo é a vida e quer mudar sua maneira de viver.